Cigarette below the rush of gutter, Está aberta mais uma janela amarela. Sleep was not restful. out there and go. You could lean your head down and rest it on my knee. You could tell me a story does not end this way. Bells are ringing, and we both know there's nothing left. É a história de Tiago Capitão, que foi maoísta no tempo da Revolução, e negreiro quando passou a confusão. O seu poder subterrâneo edificou ao acaso das férias pelo Mediterrâneo, de Gibraltar a Porto Fino, onde encantava com seu ar ladino os turistas mais ávidos da agitação. Quando soprava o vento suão, organizava escabrosos carnavais, onde virgens de enigmáticas origens, manancial de carne fresca, que desembarcava em misteriosos barcos de pesca, eram sacrificadas ao cruel manejo dos bacantes inflamados de desejo. Nas noites de lua cheia, formava pretendidas epopeias por vivendas que sabia desocupadas e que eram então arrombadas, profanadas e mesmo incendiadas numa volúpia de destruição que lhe ia firmando a reputação. Criou assim uma horda de veraneantes unidos por um mesmo brado viciante. Thank you. sua substituição. Ter o cuidado de sempre mudar de localidade e assim despistar a sua identidade. O seu nome acabou nos registros da polícia, que esperava uma ocorrência propícia para lhe deitar a mão. E chegou o fatídico serão em que Tiago Capitão foi encurralado como um cão danado. E antes mesmo de poder esboçar um gesto de protesto, condenado por uma saraivada de balas ou uma morte sem galas. Mas o seu exemplo manteve-se presente e não deixou indiferente quem com ele aprendeu a amar o verão com a lascívia da transgressão. E ainda hoje, por noites de lua cheia, em lugarejos espalhados pela costa mediterrânica, de Gibraltar a Porto Fino, se podem ouvir os ecos malditos da canção de Tiago Capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente, capitão. Vamos em frente, olho por olho, dente por dente. Janela Amarela, Rádio Cinemática. tried through this new different eyes. It makes lighter every step. It makes lighter every fight. So I'm rushing through the trees. A glimpse of happiness. I'm the antidote to your invisible Janela Amarela, Rádio Cinemática. Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com. The world is everything. The world is everything. And I move close, but you move closer. And out of the spring and into the summer and out of the dark into the blessing of others. The table of good, the bright board of lightning. And she loved him there once, but she's still not through fighting. Can't swallow it, but you can't spit it out. It's there in her hair, it's coming out of her eyes. To taste her is bitter, but the world is alive, and the world is everything. The world is everything. The world is everything. The world is everything. Thank you.

borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón.